Aqueles dias que você tá na vontade, aquele dia de rolê, aquele dia sem deprê. Pois é, minha amiga, acredite, eu fico aqui pensando se você deve tá triste. Eu sei que a quebrada não é aquela que você já conheceu. Muita gente já nasceu, muita gente já morreu, mas não precisa me tolar nessas ideias. Todo mundo tem tristeza e sempre fica a sequela. Estamos em cidades que são muito diferentes, então vamos escrever e mostrar esses problemas, que é questão de nossa gente. Como vai a sua vida? Como seu mundo gira? Problemas todos têm, mas eu ligo meu PC e coloco o som do William Bell. Mal ou bem, me deparo escrevendo, pois assim me sinto bem. Mas eu prossigo na caminhada, mesmo sendo falha. Me perco, mas me encontro mais forte, não para. É que todos os problemas não me abala, pois tenho Jesus que acalenta minha alma. Um rolê pela quebrada pra desbaratinar. Lembranças vêm de amigos e me pega a chorar. Quantos se foram e no rap se tornaram canções. Mas é assim, na nossa quebrada só recordações. Me imagino de camelo, vento forte no rosto. Muitos acham que sou louco, na verdade sou um pouco. Mas é assim, tem que ter loucuras dentro do coração, senão você se perde no mundo da ilusão. Não pedi pra nascer, agora tenho que pagar pra viver. Sabe como é, sabe como é, sabe como é. Aqui o rolê é na fé. Não pedi pra nascer, agora tenho que pagar pra viver. Sabe como é, sabe como é, sabe como é. Aqui o rolê é na fé. Você com seus problemas e eu só pensando em minha vida. Como fica minha rima sem rolê, sem a rapa, sem escola, sem os papos de acaso que troquei com os meninos e com as meninas. Eu tive que ser forte, também tive a sorte de conhecer você. Fala do RAP, é desde 98, faço isso o tempo todo, vivo isso o tempo todo, é meu estilo de viver. Lutando por aquilo que acredito e sempre vou acreditar. Fazendo novas amizades, ampliando todo o meu conhecimento. Você sabe, hip hop aqui de fato tá no sangue, não é coisa de momento. Aprendendo a cada passo, faço isso meu momento. Tiro o mal do pensamento, faço disso firmamento. Vou vivendo meu momento e como sempre quando possa escrevendo e trilhando um novo rumo. São vários os convites pra me tirar da linha e do prumo, mas o caminho eu escolhi. Tô rimando o ilha aqui, também sou o ponto aço disso aqui. Eu